Start now, Limp Jerks. Começando 15º dessa vez, 15º Game Track aqui no blog do Melu X. Vamos aos nossos participantes aí. Aqui é o Zabuza e White Mage de cu é rola. Aqui é o Gnu, e Mew do Final Fantasy 2 é o único White Mage homem da série inteira. O que isso pode significar? Boiola! Ele agradece. Aqui é o Excel e o White Mage do grupo é igual o Astro Boy, cara, não serve pra nada. É o Mongol, boa. É o nosso amigo Mongol. É o mesmo Mongol. Daí galera, aqui é o Snake, e se o White Mage tivesse uma pistola na mão e fosse FPS, aí sim eu jogava Final Fantasy, cara. Boa, Snake, boa, eu consegui jogar essa bosta até hoje. Tá aqui o pai. Bom, aqui é o Wesley Pires e uma equipe formada apenas de White Mage resultaria numa luta de looping infinito. Uma luta que não acabaria nunca. É, ataca a cura, ataca a cura, ataca a cura. Aqui é o Ridan e o White Mage de PvP não serve pra porra nenhuma. Só a roda que é pra ver. Galera, então pelo que perceberam aí, a gente vai falar mal de Final Fantasy, brincadeira. A gente vai falar a respeito das músicas. White Mage. Não de White Mage. A gente vai falar a respeito das músicas, né, dos 4 primeiros jogos aí da série Final Fantasy, criado lá pelo Sakaguchi, né, aquele japonês safado, que tava a fim de fazer alguma coisa e fez uma coisa que salvou a Square, né, do fracasso, e hoje criou uma série que não acaba nunca essa bosta. Vamos lá. Então, vamos pra leitura de e-mails e já voltamos. E aí, Fred, vamos ler os e-mails. Ô, Didi, vamos ler os e-mails. E aí galera, tá começando a leitura de e-mails do Game Track relativos ao 14, né? 14 do Mega Man. Estou aqui com o Gnu. Olá, gente, beleza? Então, né, Gnu? Vamos passar os recadinhos básicos, né? Primeiro é que o cast de Mega Man foi bem aceito pelo pessoal, o pessoal curtiu bastante. Então eu fico bem feliz aí que a gente fez um bom trabalho, a galera se divertiu. A gente tem um recadinho, né? Pelo que você percebeu, esse cast tá saindo um pouquinho atrasado na quarta-feira, né? Mas a gente tem um motivo pra isso, né, Gnu? Muito especial. É, muito especial. O nosso motivo aí é que... Na verdade, são três motivos, né? Um dos nossos garotos do Melu X, ele recentemente casou, né? E eu deixei pra editar o cast na segunda-feira, pelo fato do casamento, tudo. E o nosso servidor deixou de funcionar. Ele manteve o site no ar, só que não deixava a gente editar, fazer qualquer coisa. Então, sabe, né? Eu relaxei, também deixei as coisas pra última hora. Mas o cast tá saindo, você tá ouvindo aí, Sussi. E o recado mais importante aí pra galera de Curitiba, galera de qualquer lugar do Brasil, desde que venha pra cá de ônibus, de avião ou de moto, né? A gente, além de ser do grupo Melu X, né? A gente é do grupo X-Blade e a gente convida todos vocês pra participar do nosso evento aí, o Last Hero 6, que vai ocorrer no dia 24 de outubro aqui em Curitiba, no Sesc Água Verde. Pra quem não sabe, o endereço é na Avenida República Argentina 944, ao lado do Angelone. Lá a gente vai ter bastante atração. As principais atrações que a gente vai ter lá vai ser os campeonatos games com a equipe do Melu X, né? Então, praticamente toda a equipe do Melu X vai estar por lá. Vai ter Matsuri Dance, vai ter apresentação de banda, vai ter os multiplayers, né? Que é o pessoal que toca música de games. Grupo Multiplayers é uma banda de música orquestrada de games. Eles tocam com instrumentos de orquestra. Aham. Tipo violoncelo, violino, tal. Flauta. É bem bacana. E, tipo, você deve conhecer o Video Games Live, que é um dos mais famosos do mundo, é shows de música de games. Não é um dos mais, então... é o mais, né? Então, segue a mesma linha, o Multiplayers. Hoje eles têm 6 pessoas, mas são muito bons. Eu tava pensando em convidar algum dos cabeças lá pra vir participar do Game Track, né? O que você acha? Eu acho uma massa, cara. Então, acho que eu vou falar com o Carlos lá, que é um dos cabeças aí do grupo Multiplayers, né? Então, se você quer conhecer um pouquinho do trabalho, eu vou colocar até um link aí do trabalho que ele fez de início num outro evento que ocorreu aqui em Curitiba, né? Vai ser muito legal, cara. Vai ser muito massa as músicas de games tocadas assim. Não se esqueçam, né? A gente vai ter em breve o site do Last Heroes. Vai dar completamente no ar com todas as informações. Por enquanto só tem um recadinho lá de onde vai ocorrer o evento e como que se faz pra entrar em contato, né? Então, lastheroes.com.br é o site. Outra coisa é que vai ter concurso cosplay. Se você curte fazer cosplay e tá a fim de participar, venha participar aqui no nosso evento. E lembrando, né, que por enquanto a gente tá confirmando algumas coisas, então cada vez mais edições aí vai ter mais informações a respeito do evento. E provavelmente aí na semana que vem eu tô pensando em trazer um game quiz valendo passaporte pro evento, né? Então provavelmente aí quem responder primeiro nos comentários, provavelmente eu vou disponibilizar a partir do Game Track 2 passaporte VIP. Então, se você tá querendo não pagar pra R$5 pra entrar no evento, que R$5 é uma mixeria, né? Mas, sei lá, vai que você quer participar aí e já escuta o Game Track, tá aí a sua chance de não pagar e participar do excelente evento aí feito por nós, né, Gnu? Então vamos ao comentário do nosso 14, olha, tô falando besteira de novo. 14º episódio do Game Track foi sobre Mega Man do 1 ao 6, né, da série clássica. Então o primeiro comentário é do Javan, o Gnu vai ler aí. Então, o primeiro comentário é do Javan, lá de Cascavel, né? Lá de Cascavel. Isso mesmo. Javan, você é lá de Cascavel, pronto. Ele começa assim: 14º, épico. Nossa. É, faz um tempo que não ouço isso. E céus, eu não sei nada de Mega Man, só sei sobre o Mega Man X. Quando eu baixei o demo do Mega Man 10 para as últimas plataformas, aquela musiquinha do Acho Que É Bassman, eu nunca tinha me tocado com Rock'n'Roll Grrrr. What? O que ele quis dizer com Rock'n'Roll aí foi que a gente fez a analogia no nome do Mega Man, né, que é Rock, e a irmã dele, Roll, não ficou Rock'n'Roll. É verdade, eu tinha esquecido. E o Oil Man é ridículo, eu senti na pele. É, então pelo pessoal aí que não viu, cara, você tem a obrigação moral de você lá no post do 14º, droga, do 14º Game Track, lá tem o link da foto do Oil Man aqui de Curitiba, aí vocês vão sentir na pele o que ele quis dizer. Eu me lembro de uma coisa, de um vídeo do YouTube, que o Willy fala, agora vão me explodir. Quando o Mega Man fala Rush, eles repetem o Rush, Rush, Rush, tipo Pussycat Dolls. É um comentário inútil, né? Que ele colocou, não adianta pra nada aí. As capas são as mais geniais da história. E eu não joguei o 2, mas certeza que não aparece um robô que é tipo um dragão? Whatever. Eu não lembro disso, de dragão agora. É que na capa do Mega Man 2, né, em europeia, lá tem tipo um dragão, bem nada a ver lá. Isso me lembra um outro Mega Man mais futuro, acho que é o X. Mas aí Mega Man ZX também tem meio que uma serpente dragão lá, bem louco, ó. No final, ainda acho que as músicas de 8-bits, 16-bits e 32-bits são realmente muito emocionantes. Não sei porquê. Eu sei, One Wing Angel é muito boa, mas cara, sei lá, não é a mesma emoção que eu sinto com músicas de 8-bits. E eu aposto que qualquer gamer concorda com isso. É verdade, né? Enfim, realmente as músicas de 8-bits é muito foda. Nossa, isso é animal demais. Enfim, ótimo cast, pessoal. Vou comentar sempre que possível. Então, eu vou pro segundo comentário aqui, que é do Denis Sensei. Ele era do Otaku Company, né, que tem o Otacast, né? Ele diz assim: opa, episódio especial. Mesmo eu sendo ceguista, as minhas franquias favoritas são da Nintendo, Mega Man e Zelda. Aquele negócio de Rock'n'Roll tem até num desenho do SBT, na versão americana. No primeiro episódio, quando o Willy sequestra o Mega Man, que até aquele momento tinha só o nome de Rock e a Roll. Então, o Dr. Light gritava desesperado: Let's Rock and Roll Go! E colocou aqui um trocadilho muito foda. É, e antes de fazer o episódio sobre Mega Man X, vocês têm que falar do Mega Man 7 e do Rockman and Bass. É isso, né? A gente vai fazer um... Provavelmente a gente tá fazendo a primeira parte. A gente vai fazer sobre a série X e também vai fazer sobre o 7, esse Rockman and Bass, e o 8, 9 e 10, né? Antes de falar do Mega Man X em si. Então aguardem aí que em breve vai ter. O terceiro comentário é da Giza, lá do Gurias Nerds. As Gurias Nerds. As Gurias Nerds. Das Gurias Nerds. Bom, adoro esse estilo de música. Chip Music. E claro, o 14. E épico para quem passou horas e horas jogando. Doente, então. Ela curte mesmo Chip Music. Hoje a gente tá conversando online e ela passando uns videozinhos pra mim. E vale citar fácil também que as Gurias Nerds vão estar lá no Last X, né? Se você quer conhecer a Giz, a Champs, a Ana, né? Então parte pra lá que a gente vai estar todo unido lá. Bom, a participação de todos foi muito divertida. Eu ri a lot com o Pen. Parabéns, meninos, pelo cast, pelo novo site. Ficou lindo. Humberto, mandou a lot e quem mais o ajudou? Não sei se teve. Aquele episódio a galera tava zoando muito com o Gnu. Então, eu vou ler o último comentário aí, que é do Arjan. Ele diz aqui assim: olá galera, aqui é o Arjan, também conhecido como Ultrajan, conhecido como o cara da roupa do Pedro Beer. Ele continua: então, não vou começar nem falando que é a primeira vez que eu ouvi o podcast, e nem que achei bacana e que vocês estão de parabéns. Vou começar dando-lhe um mega esporro por não ter incluído a que eu considero uma das melhores músicas da história do videorama, o tema do Castelo Dr. Reed no Mega Man 2. Bom, eu tenho um porquê que eu não coloquei ela, né? Até citei que eu não ia colocar ela, pelo fato de já ter escolhido ela no cast 8 de 8 bits lá, que a gente tinha feito. Então, eu não acabei não colocando. Essa música é bizarramente marcante, e tanto que, se vocês pesquisarem, acham outras versões maneiraças que a galera posta por aí. Ele deixou vários links aí, para o pessoal que quiser conhecer quais são as versões que ele comentou aí, tá no post do episódio 14, né? Então é isso, pessoal. Um abraço, Ultrajan. Ultrajan. Então é isso, Gnu. Vamos voltar pro nosso cast aí contra os fanboys aí da série Final Fantasy, né? Aham, uhum, vamos lá. Vamos apanhar um monte, vamos receber muitos esporros nos e-mails aí. Ah, é outro recado, né? O pessoal não mandou e-mail pra nós, né? No Game Track. Cara, eu tô ficando triste, cara. Sério, ninguém tá mandando e-mail pra nós, cara. Nem minha mãe. Ah, cadê? E é isso, né? Vamos voltar pro nosso cast. Voltando dos e-mails, vamos falar então de Final Fantasy, das músicas, né? Não, antes das músicas em si, vamos falar um pouquinho do que é a série, né? O que é a série tão famosa na perspectiva dos games aí, cara? Por que ela é tão famosa? Em si, Final Fantasy, ele consegue ser tão famoso pelo seu começo, né, cara? Primeiro pelo nome. Como assim Final Fantasy, a fantasia final, né? Se você olhar bem o nome... Não faz o menor sentido. Mas faz sentido porque o pessoal sabe que a Square já não tava fazendo muitos jogos bons. Isso. Aí me sai um jogo chamado Fantasia Final, isso aí... Tipo, o pessoal vai querer... Qual é a obra, a última obra da Square Call Limitada? Aí o pessoal viu lá, e aquele negócio, Dragon Quest já tava aí, era um esquema de RPG à parte, aí vem o Final Fantasy com esquema lateral, cara, mais diferente, não tão diferente que o Ultima também tem aquele estilo de RPG de exploração, mas um negócio diferente ao mesmo tempo bonito, cara, aí chama a atenção do pessoal mesmo. Com certeza, né, até essa perspectiva de pegar um RPG e colocar de turno e colocar nessa visão lateral aí, e todo o contexto que envolve essa primeira série, né, que saiu em 87, até é engraçado a gente citar que o próprio Sakaguchi, ele foi fazer o jogo e falou, bom, a Square tá falindo, se eu conseguir fazer o jogo e for pra frente, eu continuo, né? O Sakaguchi é o Hideo Kojima da Square Enix, é mais ou menos isso, cara. O Kojima é da Konami e o Sakaguchi é da Square. Boa. Ele teve uma oportunidade de ouro, cara, porque vocês sabem, empresa em falência, qualquer pet chinelo acende rápido, uhum, né? Vai jogando responsabilidade de outro, acende. E o Sakaguchi, ele tava numa posição importante, se eu não me engano, ele é vice-presidente da Square. Ele resolveu falar, eu quero contar uma história. Ele mesmo fala que ele é bom em contar histórias. Aí ele chama a dupla vencedora, né? Que formou o trio. Que é o Hironobu Sakaguchi, o próprio. Yoshitaka Amano, que cria todo o storyboard até hoje. Uhum. Final Fantasy XIV tá aí com o storyboard dele. E o Nobu Ematsu, que vai ser o nosso foco lá. Todo mundo com bigode ordinário, mas todo mundo boa, boa, cara, gente. Cara, a carinha do Nobu Ematsu é muito feliz, né, cara? Ele é o cara mais gente boa do mundo, cara. Se você olhar pra dele, você sorri na hora, cara. Ele é muito gente boa. Eu só não gosto daquele bigode dele, mas tudo bem. Então, pense bem. Se você olhar a imagem que tá ali no Reset, na matéria que o Wesley Pires mesmo fez, todo mundo ali tá com um bigodezinho, só o Amano ali que tá com uma barba um pouco mais elaborada. Se os três tivessem bigode, seria muito massa, cara, os bigodudos ali. Ia virar trio sertanejo ou coisa boa. Assim? Não, pá com isso. Melhor não, né? Essa tríade foi longe, cara. Essa tríade se repetiu em muitos jogos, hein? Principalmente na geração 8 e 16 bits. Os caras manjam muito, verdade, né, cara? Não é à toa aí que... Se você falar qual jogo você tem de referência aí, com certeza você vai citar primeiro Final Fantasy. Cara, tá, o problema do RPG de turno, às vezes não é nem jogabilidade em turno. O problema é você ter que sair de um ponto A pra um ponto B, matar 30 bichos, você demorar meia hora pra andar tipo 5 metros, porque tem tanto bicho naquele lugar aí que a telinha fica mudando, pra RPG você não consegue sair. Aí quando você consegue ir no ponto B... E tem que voltar pro ponto A, enfrentar os mesmos desgraçados, aqueles bichos de novo, e demorar mais meia hora pra andar. Cara, tem uma hora que você enche o saco, você quer desligar o videogame, você quer matar alguém. Aí você corre pro FPS, cara. Aí você vai jogar um Counter-Strike, The Off-The-Peak, vai jogar Golden Eye, né, na época. De ação, né? Com certeza, né? Vai jogar Contra, né, cara? Contra é mais emocionante. Cara, você jogava até Kirby, que era mais emocionante. É aquele negócio, os RPGs antigos, é aquele negócio broxante. Você tá lá e de repente para, e você tem que fazer batalha parada. E, além do mais, vamos ser sinceros, os RPGs de ação de hoje mal acostumaram a gente. A gente tá acostumado em andar, aparecer bicho do nada e lutar. Aí quando a gente vê um negócio mais travadão, a gente já não quer. É. Tá certo, evolução. Eu digo que, acho que com certeza o problema de eu não conseguir jogar Final Fantasy é que já fui mal acostumado agora, né, cara? Tipo, vou jogar uma coisa, ué, cadê a ação? Cadê aquele movimento? Você vai atacar? Espera, sua vez. Vai, ataca, vai. Não, cara, ó, eu acho que nem tanto, sabe? Porque eu também não sou muito fã disso. Pouco tempo depois de eu ter comprado o DS, eu comecei a jogar o Devil Survivor. Que ele é bem nesse estilão. Turno, bem paradão. Você não anda nem diagonal, é só horizontal e vertical. E eu tava jogando, tava bem pra frente do jogo, até que eu virei, porra, se eu tô jogando esse jogo, acho que eu vou jogar outra coisa, pra dar uma variada. Foi eu começar a jogar outra coisa, parar de jogar. Nunca mais me encostei no jogo. Vejo a galera falando, nossa, cara, a história do Final Fantasy whatever lá, é muito foda, cara, o cara é muito foda. Aí quando eu vou jogar, os caras me tacam dentro de um mundo que não diz pra onde que tem que ir. Fico pesquisando, fico assim, nossa, pra onde que eu vou? Vem, ataca um carinha aqui. Mais um random battle. É legal pra caramba a história, o contexto, a complexidade ali, mas pra mim peca um pouquinho na jogabilidade. Ó, o jogo ele dá pra você curtir, mas no padrão que eu falei, tu pega pra jogar e vai até zerar. Tem que zerar. E daí você pega a pira do jogo e vai indo, cara. Mas se você parar pra jogar outra coisa, você termina desanimando, porque tem outros jogos que são muito mais dinâmicos, que prendem mais Falando atenção. Falando em jogo dinâmico, eu... Pra mim não. Ó, tipo, jogo dinâmico assim, cara, eu cheguei a jogar o Chrono Trigger e fui longe. Fez diferença pra caramba. É, até risco dizer, cara, o pessoal tem essa briga aí. Uh-huh. Não tem nada a ver, mas Chrono Trigger, no negócio de RPG, de você tomar decisões, ele é mais RPG do que o Final Fantasy, mas Final Fantasy tem um charme a mais, cara. O Final Fantasy, tipo, pra quem começou com o Chrono Trigger e depois foi pro Final Fantasy, vai perder um pouquinho do backstory, né, dos carinhas, dos personagens. É claro que dependendo do Final Fantasy, certeza, mas ali, pra quem joga o Chrono Trigger, cara, eu achei legal, assim, a dinâmica dele e tudo mais. Eu sou mais a evolução do Chrono Trigger que Chrono Cross, que é terceiro jogo da série. Uh-huh. Então, né, vamos começar aqui com o nosso Final Fantasy 1, né? Final Fantasy 1 foi o primeiro, foi a dita fantasia final imaginada pela cabeça do Bigodinho Sakaguchi lá. Bigodinho. De acordo com a cabeça dele, ele quis mesclar o Dragon Quest, que tava famosinho lá, e o Ultima. Pra quem não sabe, o Ultima é um outro RPG também, com visão de mapa por cima e tudo mais, que você explora. Do jeito que a gente vê o Final Fantasy agora, o Ultima era, só que com gráficos menores. E a plot é bem simples assim. Primeiro mostra uma profecia dizendo que 4 guerreiros da luz iriam aparecer pra salvar as trevas e tudo mais. Aí, e do nada você sai numa cidade. Vocês perceberam que eles saem no meio de um porto e nem falam como eles chegaram lá? Ah, isso me intriga, cara. É a Caverna do Dragão, né? O Vortex Temporal cai lá. Boa. Tem uma coisa que eu tava lendo um pouquinho da história, né? Tipo, o mundo tá tipo, meio que entrando em caos, né? De acordo com o que falam lá, os cristais estão mexendo no balanço do mundo. Eu ainda não falo dos cristais. Eles chegam no reino de Cornélia e encontram lá. Cara, isso é foda. O rei encontra 4 pessoas com 4 pedacinhos de cristal vagabundo. Fala, oh, vocês são os guerreiros da luz. Salve minha filha. Do nada, saca? Eu vou chegar lá com um pedaço de vidro de janela e falar, opa, eu sou o guerreiro da luz, me dê. Boa. Aí vai. E aí tem o plot twist do caramba, né? Porque você vai salvar a princesa e você já encontra o vilão do chefe. O vilão do jogo, que é o Garland. De acordo com o reino, era o melhor guerreiro do reino de Cornélia. Que é vencido você por 4 mendigos com um pedaço de cristal. Você mata ele muito susto, meu. Tipo, ele é um pino, mas... O guerreiro dos piores. Sabe? Pois é, aquele Mai é o adestrador de cavalo. Aí. Adestrador de cavalo. É foda, você é o melhor guerreiro. Mas eu só sei escovar cavalo. Eu tava falando da dificuldade do jogo original de Nintendinho. Alguém além de mim jogou o original, cara? O original eu só joguei em emulador. Ali dá pra ter uma noção tanto que é difícil, cara, porque você avançava e não tem save state. Você comprava um adaptador, adaptava no Nintendinho, aí conseguia salvar, mas é caro pra caramba. E o preço das magias, você podia comprar as magias e tudo mais, era exorbitantemente caro, cara. Tipo, Fire 2 era 100 mil gills, sabe? E assim ia. Mas parece que, muito caro. Que o Final Fantasy 1 ele tinha um esquema de magia que você comprava magia, você não estudava, aprendia. Você comprava tipo como se fosse um sachê de coisa. Gastou, já era. Comprava. Eu tentei procurar no Mercado Livre o Ultima, mas não achei a venda. É porque o Ultima só aparece no Final Fantasy 6, mano. Nossa. É só quando é cliente premium, né? Porque além da dificuldade e tudo mais do jogo, teve inclusão de vários elementos, como os 4 cristais, os guerreiros da luz, as classes que você, antes de começar e nomear os personagens, você poderia poderia escolher. É um guerreiros, ladrões, é magos, magos vermelhos, magos, magos brancos, que a gente adora, magos negros que usam magia. Tem umas classes que eu nunca uso, que é monge ou lutador, que eu nunca uso. É uma dica, usem todas as pessoas com White Mage, ó, vitória na série. A gente falou tanto mal de White Mage no começo, né? Tá aí, toma essa Melu X, né? Claro. Qual que vocês usavam? Eu usava o padrão mesmo, dois guerreiros, um mago branco e um mago negro. O Nobuo Uematsu faz parte daquela da tríade da Square Enix famosa. Uhum. Muitos dizem que ele trabalhava em um locador e tudo mais. Uma loja de CD, né? Engraçado, como é que será que foi escolha, né? O Sakaguchi olhou pra ele, aí reluziu o Luiz. Não, né? Certeza, Pim. Falou assim, nossa, você tem um bigode igual o meu. Certeza você toca bem. High five, mano! High five! Não, ele tava cantarolando assim, ele tava paradinho, limpando o balcão, ele... Eu acho que essa foi mais... Cara, é você! É tu que eu quero, maluco! Vem cá, eu tenho que cadastrar o DVD? Vem cá, rapaz, vem cá, deixa o DVD pra lá. Vem, vou te dar uma balinha, vem te dar uma balinha. O Sakaguchi olhou assim, rapaz, esse bigode me é familiar. Ah, não, chegou lá. Qual é o seu nome? É Nobuo Uematsu. Você é gato, hein? Vem comigo. Vamos fazer um yaoi. Vem. Não, chegou, olhou pro bigode, né? Eu conheço você? It's me, Mario. Meu Deus. Cara, sério? Não. Droga. O Nobuo Uematsu, cara, é aquela coisa. Ele entrou na franquia Final Fantasy pra não ficar, porque... Dali, ele praticamente regeu boa parte dos temas que iam se repetir. O clássico exemplo é o tema principal, que eu não vou citar, que é muito clichê, que começa e tudo mais. É, acho que é Prelúdio, né? Aquilo lá se repetiu. Se não repetia na entrada do jogo, se repetia em alguma outra parte. Ela foi usada em muitas séries, né? Depois na sequência, sim. Você pode ver, acho que até... Perigoso até ter no 13, no 14 vai ser junto essa Prelúdio. Cara, vou te dizer que no 14 tem uma música do 4 chamada Prologue, que ela foi usada. Nossa. Pra quem conhece, assim, é fácil. É muito, né? Easter egg que eles colocam, né? Nossa, é muita coisa, cara. Vou citar aqui, cara, a música que toca no mundo mesmo. Quando você vai explorar e tudo mais, é a main theme do Final Fantasy. E aquela coisa, cara, é muito tom de alegria, assim, muito tom pra cima. Saca? É música rápida, é música... Você sai pra lá, eu vou passear. É pra você explorar o mundo pulando, batendo palma, né? É tipo um zumbi, yeah, tá aqui, sabe? Um negócio bem feliz. Saca? Oi, toca aí Main Team Final Fantasy 1. Fala um pouquinho das trilhas dos principais jogos que o Nobuo Uematsu fez, né? Além de Final Fantasy, ele fez, como a gente já citou um pouco, né? De Chrono Trigger, né? Que ele fez uma trilha fodástica, né? Fez de Blue Dragon, né? Que acho que também é bastante conhecido aí, que saiu em 2006. Tem uma porrada de jogo aí que, se eu for listar aqui, vai ser... A gente pode fazer um novo podcast só sobre Nobuo Uematsu. Com certeza, isso com certeza vai ter. É. Claro, a gente vai fazer um podcast do Nobuo Uematsu, vai ser um podcast segundo de Final Fantasy, né? Praticamente. Praticamente. E sem contar que antes dele começar a produzir em Final Fantasy, ele já trabalhava em N projetos da Square. Só que com a Square caindo, né, cara, quase nenhum deles foi sucesso evidenciado. Uhum. A segunda música da playlist aqui do Melu X. Não, a segunda música já é o tema do final, né, o Ending Theme. Essa música, ela vai se repetir muitas vezes, cara. Ela no 4, ela se repete. Ela que é a música de encerramento, mas em outras ela costuma virar como prólogo, como algum tema de história. Ela é mais tranquila, assim, ela não é tão agitada como a primeira. E é bem aquele negócio, missão cumprida, saca? Bom, manda aí Ending Theme Final Fantasy 1. Final Fantasy 2 é a segunda da série. Então, Final Fantasy 2, ele é único na série. Porque ele teve várias coisas diferentes com relação à série inteira. Recebeu bastante crítica, né? Inteira. É, recebeu bastante crítica e bastante coisas diferentes. Primeiro, com o lançamento do 1, que teve bastante fama e fez a Square renascer. É, entre aspas. Né? Eles usaram o Phoenix Down. Boa. Aí eles resolveram lançar o 2. Um ano depois do primeiro. E esse Final Fantasy 2 foi lançado no Japão com o nome de Final Fantasy 2. Só que tem uma controvérsia que é, nos Estados Unidos, não foi lançado o Final Fantasy 2. Nem na verdade o 3. Na verdade foi lançado o Final Fantasy 2, só que chegou só em 2003, né? É, foi lançado muito mais pra frente. Quando foi lançado, o Final Fantasy 4 que foi lançado como Final Fantasy 2 lá nos Estados Unidos. Aí começou a dar rolo em toda a série de numeração. Só que na verdade o 2, ele nunca foi oficialmente lançado nos Estados Unidos. Só o remake dele foi lançado nos Estados Unidos. Isso. Eu fui na época do PS1, eu fui comprar um Final Fantasy da vida lá. E o caboclo me vendeu esse Final Fantasy dizendo que era 3D e tudo mais. Fui executar ele logo. Não, é, talvez você até abriu o jogo, viu aquela CG, né? Porra, vai ser foda, né? Aí de repente, é aquele mundinho pra você pescar. Que merda, viu? Acabei zerando o 1 e o 2 ali também. Primeiramente, o 2 não foi feito pelo criador, não foi desenhado pelo criador da série. Foi feito por Akitoshi Kawazu. É, ele foi meio tipo orientado pelo Sakaguchi, né? Que Sakaguchi falou, ó, dessa vez eu só vou supervisionar você, que faz, te vire. O Akitoshi, ele também, mais tarde, foi o designer da série Saga, que é conhecido também como Final Fantasy Legend. Outras coisas interessantes são Final Fantasy 2. Ele foi o primeiro jogo a ser lançado em console. Seguinte, uma coisa que o pessoal, que o Cabo quis criar nesse Final Fantasy, é dar uma proximidade ao lance da RPG, sabe? De você mesmo, evoluir mesmo, seu personagem de acordo com o que você faz. Isso foi o foco de muita discórdia, pessoal. Sim. Muita, muita mesmo. Com certeza foi muito sangue, pois, né? Ali na porra. É, eles removeram o status de level do jogo e foi de acordo com o que o seu personagem faz durante as lutas que ele melhora. Tipo, se o seu personagem usa só espada, ele vai melhorando espada. Só. Só espada. Ele ganha força. Uhum. É, se você é um mago que usa muita magia, você fica especialista em magia, seu personagem. Você, por exemplo, equipar um mago com uma espada e ele só usar a espada, ele vai ficar tipo foda que nem um guerreiro com espada? Sim. Que foda. Ele vai virar paladino. É, ele vira um paladino, tipo, ó. É até legal que parece bem RPG de mesa mesmo. O pessoal fala bastante desse negócio falho da evolução, mas você pode ver, cara, que o pessoal elogiando Fable, por exemplo, que de acordo com o que você faz, você evolui. Mas Final Fantasy tá aí, cara. O que você faz é delimina como vai ser o seu personagem, cara. Isso, sei lá, é porrete, é porrete. Cara, isso é igual Tibia. Tibia é desse jeito. É, Tibia você faz as paradas pra aprender coisa, mas Tibia é um jogo tão ruim que a gente não merece nem falar, né? É, eu me recuso a falar eu de Tibia. Eu também, pronto, acabou. Passou música, pede música. Você vê uma coisa que aconteceu comigo, foi eu ter usado com a Maria, ela sem arma nenhuma, saca? Com as mãos. Ela acabou ficando com o melhor dano entre os quatro lá. A Maria é um dos personagens. Mas, tipo, é assim, no Final Fantasy 2, você não tem classes específicas. Eles julgaram, tipo, o Main Wu lá, o cara como White Mage. Mas só por causa da roupa. Ele não é, tipo, classe específica. Tem um cara que ele usa uma armadura de dragão. Daí virou dragão. Bem o lembrado, Richard. Cara. Ele é o primeiro dragão. Ele é o primeiro dragão que aparece na série, né? É Rickard Eidwind. Ele é o primeiro com esse nome, que esse nome acabou virando, tipo, pra quase todos os dragões da série, incluindo o Final Fantasy IV, que eu vou chegar depois. Isso, mas esse nome chega a ser, tipo, até depois os dragões aí de outra série segue como se fosse o nome do clã, né, dos dragões. Uhum. Uma coisa que também o pessoal tentou fixar nesse Final Fantasy foi o lance de cada personagem ter um backstory, isso. Sabe? Você pode ver que cada um tem um nome lá e tudo mais. É o Figan, ou Figanel, a Maria, o Gus... Ou Guy, algumas divergências. Uhum. E tem o Leon, ou Leon Hart, que na primeira versão era Leon Hart, mas acabou virando Leon. Uhum. Aí no decorrer você... Eu já vou dar spoiler. No comecinho do jogo você já perde o Leon, ele já roda. Aí você, no decorrer, você vai encontrando outros personagens, como o próprio Rickard, o Min-Wu. Se eu não me engano, o Cid entra também. Chega a entrar assim, o Cid, né? Esse é o primeiro Final Fantasy que aparece o Cid. Ele aparece no Final Fantasy 1, mas apenas nos remakes. Já aproveitando que falou do Cid, vários elementos que é acrescentado no Final Fantasy 2 que acabam virando correntes no jogo, que tipo, vira marca do Final Fantasy. Todo jogo tem esses elementos que são incluídos a partir do Final Fantasy 2. Um dos elementos é o nome Cid, que, tipo, a partir do 2 é adicionado o Cid, e em todos os Final Fantasy tem um personagem chamado Cid. Pode ser jogável ou não, pode ser um personagem aleatório, mas sempre tem um personagem Cid em todos os Final Fantasy. O Final Fantasy 2, ele é bastante criticado pelos seus elementos de jogabilidade, mas ele foi um grande divisor de água porque ele trouxe bastante personagem, Dragoon, o Cid, né, que foi usado na série depois, e também trouxe a parada de você ter uma história pros personagens, né, pra você ter um backstory, não só pra ser aquela coisa bem, tipo, linear. É, que dá pra perceber, tipo, o 1 eles fizeram com pensando, o último jogo, vamos fazer um jogo pra diversão, pra vender, mas eles não estão esperando vender tudo e até resgatar a empresa do inferno, né, mas, tipo, eles fizeram lançar o jogo, é o último jogo, vamos fazer bem feito. Só que eles não desenvolveram muito o jogo e os personagens. Aí depois que eles lançaram um, fez sucesso, recuperaram a empresa, vamos lançar o 2. Vamos pensar um pouco mais no 2 e vamos incluir mais coisas e incluir mais conteúdo no 2, assim, backstory dos personagens, elementos fixos, essas coisas. E outro elemento que foi incluído também é um elemento que ficou marca total do Final Fantasy. Tipo, você vê, e isso não tem como falar que não é Final Fantasy, porque isso realmente lembra Final Fantasy, que é o Chocobo. Pra quem não sabe, o Chocobo é um pássaro gigante que os personagens podem usar como montaria em todos os Final Fantasy. É uma galinha gigante. E você, se tiver montado na galinha, você não passa por batalhas aleatórias. É, os bichos têm medo do Chocobo. É, você atropela as batalhas aleatórias. É que nem no Pokémon, cara. Se você pega a bicicleta, você não entra, né, cara? Você vai embolando os Odds, os Jududu, você vai atropelando tudo, cara, com a bicicleta. O enredo do Final Fantasy 2 é basicamente isso. A história do 2 é mais ou menos uma coisa bem clichê. Clichê pra quem curte Star Wars, né? Que existe um imperador. Claro. Um imperador de Palamércia, né? Ele convocou algumas criaturas malignas do mal. Ele invoca do inferno mesmo. E ele tá tentando conquistar o mundo. E aí o que acontece? Existe uma força rebelde que tá contra esse imperador, né? Esse imperador, ele cria uma arma, essa arma que é capaz de... Como que é essa bosta agora? Esqueci. Estrela da Morte. É, mais ou menos isso, cara. Ele cria uma coisa parecida com a Estrela da Morte, que é uma parada que é capaz de, tipo, dizimar muita gente, cara. É uma airship, ela se chama Dreadnought. Então, cara, é aí, é a história de Star Wars. Sim, cara. Com a Estrela da Morte que pode destruir a porra toda e os rebeldes ele encontra. Com certeza, mas tem mais elementos ainda, cara. Seria um Chewbacca? Pense nisso. Sim, esse Leon que o Wesley Pires ou o Gnu comentou no começo aí, ele, na primeira party, né, que você tinha no começo, ele desaparece. E quando ele volta como um Dark Knight, né? A mando desse imperador. Olha só. Anakin Skywalker. Ele Anakin, spoiler, cara, detectado. Tinha o exército rebelde, né? E tem um carinha lá que se destaca e ajuda o exército rebelde e se torna o herói. Luke Skywalker? Opa. O imperador, ele acaba sendo destruído. O Leon, que era o Dark Knight, ele se rende. Só uma perguntinha. O Leon seria o pai do herói da história? Não, ele é parente. Mas é parente. Olha aí. Então você pode ver que... Sim. É muito próximo aí da história de Star Wars, de Guerra das Estrelas, né? Então você pode ver que é uma cópia descarada, mas é uma história bem embolada, entre aspas. Então, a primeira música minha é a música tema do Repel de Armor. Caio, muito Star Wars. A música número 5 do CD. É Rebel Army Theme. Toca aí. joguinho do Game Track. Não vê a lua cheia. Originalmente, as músicas do Final Fantasy 2 foram feitas por Nobuo Uematsu. Só que no remake do jogo, foi pra WonderSwan, PlayStation, Game Boy Color Advance, PlayStation Portable, foi feito por Tsuyoshi Sekito. Não, ele é simplesmente um dos guitarristas da banda Black Mage. É a banda, cara, de rock só lá isso. Do Nobuo Uematsu, né? Peraí, exato. Como é que é? Black Mages? Ah, não é o White Mage. Olha só. Até o Nobuo Uematsu não gosta do White Mage. Se a banda chamasse White Mage, ia ser uma banda tocando sua harpa. Certeza. E a segunda música do nosso ouvinte, Humberto Gnu. Fala, Gnu, qual é a sua música? Eu quero a música do Chocobo. Vamos tocar agora a música do Chocobo, composição do Nobuo Uematsu. Toca aí. Você acaba de ouvir o tema do Chocobo aqui no Game Track. Boa! Liga agora pra 0800-1406 e peça já o seu amuleto de Chocobo. Com ele vem um pote de poxa pra você tomar e encher a cara com seus amigos. Liga agora 0800-1406. Para os 10 primeiros que ligarem, você ganha grátis essa flanelinha de limpar óculos. Você não pode ficar sem. Mike Nu, escolhe você. É porque a gente ainda tá no Chocobo, ele não pode aparecer porque ele é uma batalha aleatória. É verdade. Vamos descer do Chocobo agora? Vamos descer, vai. Galera, descendo do Chocobo e correndo em círculo pra aparecer o Gnu, hein? Pelado, tá? Então, galera, vou começar falando do Final Fantasy III. Vou começar pela história dele, né? O Final Fantasy III, ele começa com 4 órfãos que eles resolvem sair da vila de Ur para investigar uma estranha abertura que tinha aparecido na caverna da Ilha Flutuante. Então, eles se disfarçam de Onion Knights, deixam o orfanato e vão em busca da caverna Altar. Lá eles terminam por descobrir o Cristal do Vento. Esse cristal vai ser aquele que vai dar os jogos pra eles, a tradição do Final Fantasy, né? Só que esse jogo já tinha um diferencial, né? Em vez de você escolher uma classe e permanecer junto com ela pro resto do jogo, você era livre pra transitar entre elas, né? E foram incluídas, inclusive, algumas novas. Ah, o rol já enorme de classes, que são o Scholar, o Geomancer, o Viking, o Magic Knight, o Bard e o Sage. E finalmente foi banido o White Mage. Finalmente, cara, isso foi... Da onde? Não foi banido? Bota o Rita não entendeu a piada. Os equipamentos que você adquiria e armaduras também foram criados alguns mais específicos, né? Algumas profissões conseguidas encontrando cristais durante o jogo. E dessa vez, cada profissão tinha uma habilidade especial. O Chief, no caso, ele tinha a habilidade de roubar. Oh, meu Deus, como assim? E um dragão ele tinha de soltar. Só que assim, independente da profissão que você escolhesse, todas elas evoluíam do mesmo jeito, né? Seguindo os padrões do Final Fantasy 1 e não do Final Fantasy 2. Inclusive, o Final Fantasy 2 teve bastante críticas por causa disso, né? Essa foi o primeiro jogo da série que apareceram seres mágicos sendo invocados, né? Que eram duas profissões, o Conjurer e o Summoner. Não, um lance legal também, ele não foi lançado aqui no Ocidente. Quando ele saiu, já tava o Super Nintendo agindo e o pessoal já indo agilizar o 4. Ele foi lançado aqui por traduções mesmo, né, de a ROM original, e depois foi a versão pro DS mesmo. É, mas olha só, você tem que levar em conta também que em julho de 90, 2 meses depois do Final Fantasy 3 sair no Japão, o primeiro jogo era lançado nos Estados Unidos, pro NES. Pois é, ia ficar esquisito na cronologia. Aí acabou não saindo. É, como atrasou tanto, foi a primeira vez que os jogadores americanos tiveram contato com a série, né? Então, pô, já teve um atraso significativo. Aí já em 2006 veio sair o remake. Pro DS, quando foi lançado, já tinha uma modernização do áudio, os gráficos 3Ds mais fortes, umas cores melhores, né? Uma coisa mais bacana mesmo. E eu, pra primeira música dessa parte, eu vou pedir uma que não foi pedida ainda, a música de batalha. Ok. Isso aí, pessoal, voltando, então, continuando aqui o Final Fantasy 3. Da mesma forma que o 2 apresentou pra todo mundo o Chocobos, o 3 apresentou outro mascote que ficou marcado, foram os Muggles. Pra quem não sabe, os Muggles são os bichinhos brancos com asa de morcego que protegiam o bruxo Doga. E eles terminaram lutando, né, vendendo um monte de bichinhos, passas, coisas todas. Aí agora algumas curiosidades bacanas, ó. Na versão do DS tem uma contradição em relação à história de como as quatro crianças passaram a ser... Exatamente. Ó, de acordo com o Cid, as crianças não eram originalmente desse mundo. Ele fala que 10 anos antes da história do jogo ele tava transportando pessoas, né, de continentes e ele sofreu um ataque maligno. Fazendo a nave dele, né, navio, ser destruído. Airship, no caso. E isso contradiz muito o que o Ney diz, porque ele já diz, numa parte do jogo, que Surface World, que é um mundo não flutuante, né? Uhum. Tá fechado por milhares de anos. Então, tipo, dá até aquela contradição, né? Mas acontece. Ó, outras curiosidades bem bacanas, né? Nessa versão do jogo, era apresentado submarino e algumas outras aeronaves, incluindo o Nautilus e a Enterprise. Meio clássico também, uhum, né? A galera tudo sabe. Aquela quest que aparece depois no Final Fantasy V, de circunavegar o mundo num chocobo por uma recompensa, apareceu primeiramente no 3, né? Terminou sendo repetido no 5, porque o pessoal gostou bastante. A única coisa que eu não gostei no 3 foi, tipo, é legal que ele tem todas as classes, tudo. A história é meio fraquinha, mas ainda é sustentado. Porém, todas as classes vão até nível 99. Daí, tipo, você tá em tua classe, Knight, nível 50. Toda felizão lá, você pega a classe Dark Knight. Ele só quer transformar, assim, ah, Dark Knight, vamos ver, né? Se transforma, daí só que Dark Knight vai estar nível 1 de jogo. Daí ele vai estar causando bem menos dano do que o cavalo nível 50 e vai estar uma merda, porque ele vai dar dois hits com a espada, uhum, enquanto o outro daria 10. É tipo, todas as classes que você virar, você vai ter que, tipo, começar dentro do zero. E vai ser até nível 99. E como tem milhões de classes, se você pegar 99 em tudo, você tá fudido. Ah, não. E o método de upar não é por experiência das classes. Aham. É por ações. Tipo, eu bati, daí tipo, essa batida vai dar uma quantidade de experiência invisível pra classe. Uhum. Você pega e tá bem de boa lá, defendi 6 vezes a luta, upei um nível. Agora deu você pensar, bom, vou evoluir mais um nível na luta. Defende 20 vezes. No final da luta, você vai pegar e vai upar só um nível, porque o sistema impede. Daí, no caso, na outra luta, você tem que defender de volta pra ganhar mais nível. É um saco. Ó, outra coisa legal também é que esse foi o primeiro Final Fantasy a mostrar graficamente os hit points, tanto os de ataque quanto os de cura, né? Que anteriormente não aparecia. Só fazer o, tipo, aquele tremelique lá, isso, ó. E agora, pra segunda música, escolha o Crystal Temple, toca aí. Então, pessoal, agora é minha vez. Vou falar do Final Fantasy IV, que, diga-se passagem, é o meu favorito. Eu amo de paixão o Final Fantasy IV, então vamos nessa. Hidan tentou empurrar o Final Fantasy IV pra todo mundo que tem DS. Eu botei na lista pra baixar, mas até agora... Então, pessoal, a história do Final Fantasy IV é a seguinte. Você tá na pele de um Dark Knight, um cavaleiro negro, chamado Cecil Harp. E você vai lá numa missão pra pegar um cristal. Você entra numa cidade cheia de magos, tem magos negros e magos brancos, e eles não reagem, eles simplesmente deixam de serem mortos. É um negócio bem senex. Daí nisso, o Cecil acaba, tipo, saindo de lá frustrado, tipo, porra, por que eles não reagiram? Daí ele chega lá e pergunta pro rei, por que você fez isso, mano? Daí o rei chega, Por que que essa pergunta? Você tá querendo trair a gente? Ó, oh, agora você não é mais o cargo do Spadoni, porque ele era o capitão dos Red Wings, que é a força do reino dele, que é Baron, é a força do Air Chiefs. Daí ele pega e manda uma missão, vai lá, ataque uma cidadezinha. Era pra levar um anel pra cidade. Daí você descobre que é uma cidade de Summoner, e o anel, na verdade, é uma armadilha pra destruir a cidade. Daí depois disso, você sai do reino e começa a saga dele. É uma história bem complexa depois de um tempo, que tá uns negócios que você fica meio confuso. Daí você descobre que uma pessoa chamada Golbez, que é um mago negro, ele tomou o lugar do Six no Red Wings e tem um monte de pó. O Final Fantasy IV, ele já renova o quesito personagens, cara. Porque apesar dos outros ter alguns personagens já com personalidade definida, aí mostra muita coisa de conflito existencial, do Cécio tentando ser leal ao reino, só que com conflito interno, quem tá sob domínio do Gob, e algumas outras coisas que se eu falar é spoiler também. Como é muito personagem, a rotatividade é gigante. Tipo, uma hora você tá com a Ridge e o Tela. Outra hora você tá com o Palon e o Poron. Outra hora você tá com Ken e o Cid. É muito personagem, cada um, e a gente comentou, cada um com a sua classe e atributos definidos também. Como se fosse a classe intrínseca, saca? Depois de um tempo na história, o Cecil, ele acaba se arrependendo dos pecados, por assim dizer, que ele cometeu sobre o comando do rei, e acaba pedindo ajuda pro relarejo que ele, tipo, matou todo mundo. Que ele acaba parando lá. E os caras ajudam ele. Falando que, nossa, esse cara, esse cara da profecia, isso é muito foda. E ele vai lá, pegada, ele encosta na espada, ele vira paladino, com a roupa inteira. Mágico. É a espada do Clodovil, rapaz. Ele pegou a espada e já recebeu uma aula de etiqueta. Automática. Daí ele vira o cara mais tanker do jogo inteiro. Tipo, ele é muito foda, um tanker. Ele não morre. Muita defesa e muita vida. Vou falar agora um pouco da música. Pra variar, a trilha sonora foi feita pelo Nobuo Uematsu, o gênio, né, das músicas de games. Na minha opinião, é o cara mais forte dos games, então tá de boa. E eu vou começar com a minha primeira música, que é música tema dos Red Wings. Toca aí. Pessoal, voltando aí da música, o Final Fantasy IV, ele foi o primeiro Final Fantasy para o Super Nintendo. Os gráficos estão extremamente melhorados comparado com os outros. Só que quando ele veio para a versão americana, a versão americana não foi lançada nem Final Fantasy II e nem Final Fantasy III. Então eles deram o título, em vez de Final Fantasy IV, deram o título para ele de Final Fantasy II. Agora eu vou para a minha segunda música, que é... eu peguei a música da batalha final, do Final Fantasy IV, que é você contra um Lunaria chamado Zemus, que é, você descobre que é ele quem tava controlando o Golbez, que, diga-se de passagem, spoiler, alerta, Golbez é irmão do Cês. Eu não sabia disso. Toma essa, Gnu. É, ele... Toma na cara. Nossa, então, barulho toca aí. Caraca, eu sei que música é essa, cara. Essa música é foda. Então toca aí Final Fantasy IV, The Final Battle. Detalhe dessa música é que no começo você não dá dano nos Zemos, né? Aí você tem que usar o cristalzinho lá da lua de cristal da Xuxa pra ele poder virar o inimigo real. Então você aí... só dá dano em emo com a Xuxa? É, bem por aí. Aí quando você usa o cristal nos Zemos, aí ele vira os Zemos, aí começa a música, cara. Nossa senhora, muito massa. Outra coisa peraí. Os Zemos surgiram por causa da lua do cristal da Xuxa? Não, surgiram por causa do NX0. O Wesley começou a falar de emo, que os Zemos surgiram por causa... Saiu do nada. Falou. Xuxa, você que falou, cara. Os Zemos. Entendi, Zemos também. Outra coisa legal é que no começo da luta, o Golbez, que tava sob controle do Zemo, ele... Eu não vou conseguir falar de ti. Os Zemos... A família Restart tá dominando Final Fantasy. Medo, corram. Então, galera, vamos encerrar o nosso cast aí de Final Fantasy do 1 ao 4, né? A gente tá fazendo em parte. Próximo do Final Fantasy vai ser só do 5 e 6, né? Pra finalizar até a série 2D. E outra coisa que pode perceber que eu e Snake, a gente tava só zoando aqui porque a gente não jogou Final Fantasy, né, Snake? A gente até tentou. Tentou, cara. Eu tentei. A gente tentou. Storm, earth and fire, heed my call. Vamos finalizar aqui finalmente. Obrigado a presença de todos do Excel, né? Se você percebeu que o Excel aqui é o Thiago, lá de Cascavel, aquele odeio que eu falo lá de Cascavel, né, Thiago? É isso aí. É que o Zavos, ele tem mania de me identificar diferente em cada podcast. Eu acho que no próximo podcast eu tô muito ansioso pela apresentação, porque ele me apresenta cada vez com um nome. Ah, tá. No próximo, seu nome vai ser S2. Nossa, muito restart pra cima. Que estão fazendo declarações pra mim, corrida. Música de amor aqui no Game Track. E com vocês, Brian Adams. Não, deixa fazer. Se gostou dessa declaração, ficou com inveja, faça a tua também. Mande um e-mail, meialuax. Então, obrigado também a participação do Gnu. Valeu aí, galera. Tentei explicar, mas não consegui explicar, né? Ah, então, valeu aí pela participação de volta, apesar de que vai ter morte depois. Até parece. Até parece. Vai, véio, o quê? Vai invadir minha casa com Anti-Mage? Eu vou invadir com a minha foice aí. Eu vou colocar uma foto no post, eu contra o Hidan, minha espada contra a foice dele. Só pra vocês entenderem isso. Tá parecendo disputa de quem tem o pipio maior. Meu pipio é maior que o seu, vem cá, vou te mostrar. Ah, meu Deus. Nota que espada corta pros dois lados. Olha só, que gostoso. Então, Snake, também obrigado pela sua participação aí. De nada, alguma dica pro próximo cast, cara? Então, pense bem que o número é 16, né? 16. Mas, é, não sei, o próximo cast pode ser. Pera aí que eu vou esperar. É. Bitch! Bitch! 16 bitch! Chamou. Muito foda. Que vai ser? Então, Wesley Pires, muito obrigado pela sua excelente participação aí. Opa, cara, eu que agradeço. Aí, ó, pra vocês verem que ficar enchendo o saco toda hora funciona, ó. Sério, eu gostei muito do podcast de vocês. Eu tô ouvindo, acho que desde de Donkey Kong e tudo mais, eu ando comentando. Uhum. E eu gosto muito de ouvir o Game Music, vocês comentando e tudo mais, é sempre bom. E caso o pessoal queira me ouvir essa voz falha que troca o R pelo G, vocês podem me ouvir lá no OmegaCast, o omegastation.geeklife.com.br, ou então ver o meu traço exorbitantemente amador lá no noreset.net também. É isso, beijunda! Beijunda, né? Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Qualquer erro na nossa, qualquer dúvida, pode mandar e-mail pra nós. Eu vou repetir isso de novo pro gametrack.mlx@gmail.com. E é isso, né, pessoal? Isso é isso. O game acabou, você venceu o caos. Você restaurou a paz no mundo. Não, porque acontece o seguinte, né? Mendigo vive o que muitos nerds queriam viver, né? Que é o RPG. Porque ele sai andando por aí, pelas cidades, né? Cara, ele tem que ficar correndo atrás de moeda pra poder conseguir comida, pra poder conseguir remédio, pra poder conseguir tudo que ele quer, né? E tem as classes de mendigo. Quais são as classes? Então, tem o clássico, o Tiff. O Tiff? O ladrão. Tem o minerador. Você vê ele carregando o carrinho dele, né? Tem o Warrior também, dinheiro. Né? Aquele que te dá porrada pra roubar dinheiro. É, aquele que te dá porrada pra dar dinheiro. É, qual que é mais? Tem o bardo. Aqui ele fica cantando música ou fazendo coisa no sinaleiro pra ganhar dinheiro. E tem o mestre bêbado. Não, esse é o alquimista, esse é o alquimista. Isso é verdade. Ele mexe com química. Ou então é aquele tiozão que ficou louco das dorgas, né? Certeza. Aí ele fica vendo que gnomo, fica vendo. Aí esse daí vive o RPG nervoso. Esse já começa. Esse é o summoner. Ele começa a pegar um branco de olho azul. Eu tô vendo um bichinho ali. Summoner use fairy green. Puta que pariu. Que bom. Bom. Eu posso ir. Não, pode terminar, cara. Depois a edição vai escutar. Olha lá, voltei. Voltei, não precisou. Ah, que droga, eu ia tomar atenção só pra mim. Pode cair aí. Alguém consegue pensar um pagode de RPG? Me perdoe, seu paladino, mas eu mandei o Rio pra pessoa errada. Caralho, tá foda, tá tenso. Compre agora o seu desentupidor Game Track. Com ele você pode desentupir a sujeira da sua orelha pra você poder ouvir aquele música na sua casa. Compre agora o desentupidor Game Track aqui no meio do X.com. Ou seja, todos os latimentos têm que dar bunda, certeza? Então, é bacana, pode dar bunda e curar o prolapsional, é assim. Você sempre tem que desconfiar se um latimente é virgem ou não, né? Porque vai que ela se cura ali. Pois é.